andrecedesmoral.com.br. Alô, Conquista CDs! Seis horas da manhã e eu bebendo virado, com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Tô quase doente de tanto sofrer. E a batida do grave batendo sem compaixão, e o som desse piseiro pisa no meu coração. Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer. Yeah, yeah. No copo tem cachaça, no coração tem você. Tá para de saudade, que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Yeah, yeah. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lapada de saudade, que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. É o Juninho nas teclas, hein? O melhor repertório você só encontra aqui. É o dia do Rio. Seis horas da manhã e eu bebendo virado, com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Tô quase doente de tanto sofrer. E a batida do grave batendo sem compaixão, e o som desse arrocha pisa no meu coração. Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer. Yeah, yeah, yeah. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lá para de saudade, que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Yeah, yeah, yeah. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lá para de saudade, que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. André Cidis, o mural de Ibicoara.